Por que que eu estou fazendo essa introdução com os irmãos? Agora vamos lá em Gálatas. Porque eu quero falar do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito equilibra, caracteriza, equilibra e dá qualidade aos dons do Espírito. Vamos ler Gálatas 5, a partir do versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Agora vamos para o capítulo 6, o versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja, ele está falando de fruto e está falando de semear e de colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja de novo o versículo 22. Você repara o seguinte, o versículo 22 começa dizendo, o fruto do Espírito é. Ele não começou assim, os frutos do Espírito são, que seria mais lógico, porque ele vem fazendo uma lista, amor, alegria, paz, etc. Mas ele começa no singular, dizendo, o fruto do Espírito é. Isso aqui já nos desperta para algo muito interessante. O fruto do Espírito, ele é. Primeiro, ele é, porque ele é alguém. O fruto do Espírito é amor. E eu vou fazer uma afirmação e vou te mostrar por que eu estou afirmando isso. O fruto do Espírito é amor. Você pode repetir isso? O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é o amor. Na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, não existe pontuação como existe no português. Então, aqui está escrito, o fruto do Espírito é, dois pontos, amor, vírgula, alegria, vírgula, paz, vírgula, e vai por aí afora. Mas se nós voltarmos um pouquinho aqui no capítulo 5, no versículo 13 que nós lemos, está escrito assim, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ele está falando de amor. Ele está dizendo o amor serve. O amor é servo. Quem é o maior servo que nós conhecemos da história? Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. O amor é servo. E ele diz mais, versículo 14, toda a lei se cumpre em um só preceito. Qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em outros textos da Bíblia nós vamos encontrar isso, por exemplo, lá em Romanos 13, nós não vamos abrir, mas diz assim, quem ama os outros obedece à lei. Todos esses e ainda outros mais mandamentos são resumidos num só. Ame os outros como você ama você mesmo. Quem tem amor não faz mal aos outros. Portanto, amar é obedecer toda a lei. Jesus também disse isso. Quando ele foi interrogado a respeito do maior de todos os mandamentos, o que ele disse? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele confirmou isso que foi dito a ele e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, o amor, a Bíblia diz, é o resumo de todos os mandamentos. Tudo se resume nessa palavrinha de quatro letras. Amor. O problema é que quando nós falamos amor, nós raciocinamos em um sentimento humano. E o amor de Deus, o amor que a Bíblia está dizendo, não é um sentimento, é um caráter. É um caráter. Ele nos leva a sentir, ele muda os nossos sentimentos. É gostoso sentir o amor, é uma delícia. Mas o amor de Deus não é o sentimento. O amor gera sentimentos santos. O amor de Deus é um caráter que Deus está produzindo. É por isso que o Paulo, soprado pelo Espírito, começa dizendo, o fruto do Espírito é amor.